Marisu produz. Alebit. Ok, daqui é a Isa, a filha do MC da Vida. Eu disse que volto. É melhor bazarem, ok? Sempre a trabalhar, tô em frente. Isa tá rindo neste game. Filha do MC Cabinda, melhor as rimas te cabe ainda. Sempre a trabalhar, tô em frente. Isa tá rindo neste game. Filha do MC Cabinda, melhor as rimas te cabe ainda. Yeah. Estou aqui nem equipa porque as niggas todas gostam. Dama sem perfil, nem a tua foto eu posto. Tuas barras publicadas no FB, eu não gosto. Trapa é roupa de marca, não celebre farvagas. Porque de tanto bife, lhe chamam de chata. Não liga pra reiras, porque são patetas. No princípio e no fim, estragando tua festa. Ninguém mais duvida, ela mesma é gangsta. Essa mais em quem? Che, a Isa, a Isa, a Isa, che. Inteligência negas, hoje eu bebo e não vos deixo. E se eu abrir o teu motor, juro que já não fecho. Minha paciência é que nem pila doce, muito curta. Não tem sempre a ser como eu, muito custa. Rapper da New School, ah não, já é lenda. De um a 31, matando beat e cá na agenda. Comecei a cantar quando a guerra fria tava quente. Não és diabo, não sou Jesus, então não me entende. Vosso rap tipo recarga da zap, tá fácil. Esmagando com um aperto de mão, és frágil. Cuidado meninas, me vencer, muito custa. Eu sou aquela que pôs a mentira, pernas curtas. Eu passo à frente e atrás estás gatinhando. No caso de frente, até sou pife. Vou deitando, mas eu caso com um rap e o anel tá preparado. Tu estás parado por seres alguém muito folgado. E pra gato serves bem. Beleza não é tudo, mas ser feio não cai bem. Beleza não é tudo, mas ser feio não cai bem. Sempre a trabalhar, tô em frente. Isa tá rindo neste game. Filha do MC Cabinda, melhor as rimas te cabe ainda. Sempre a trabalhar, tô em frente. Isa tá rindo neste game. Filha do MC Cabinda, melhor as rimas te cabe ainda. Yeah. Melhor que eu, só se for de brincadeira. Fique longe de mim, se não comigo eu ou era a voz. Nem vale a pena, mesmo que lhe o sente. E nem ficas no trono, mesmo que lhe o sente. DFR acabaram, nigga. É mentira, tô a passar, queres foto, nigga. Mentira, governar essa shit. Paulatinamente, divas não são boas. Paulatinamente, tu não chegas à minha altura, por isso não te cumprimento. Tô a trabalhar, dando salo com meu talento. Dama que me aguenta, é uma baixinha alta. Rapper tão perdido, nem concebo, eu bato lata. Yeah. No colégio, a flor onde tudo acontece. As da manhã podem estar frios, da tarde só aquece. Com as minhas atuações, os colegas não me esquecem. Afri, Afri, Afri, Lauri. Tem tudo shows, festivais só falta. Pare, tu vai dançar, cantar até cansares. Com a filha, filha da MC Cabinda. Com a filha, filha da MC Cabinda. Sempre a trabalhar, tô em frente. Isa tá rindo neste game. Filha do MC Cabinda, melhor as rimas te cabe ainda. Sempre a trabalhar, tô em frente. Isa tá rindo neste game. Filha do MC Cabinda, melhor as rimas te cabe ainda. Yeah. Marisu produz.